Chegamos ao season finale, último episódio, episódio 5. Sim, são só 5 episódios, ouvinte, é rapidinho mesmo. Numa sentada você assiste esse desenho todo. E o episódio chama-se Numa Só Voz. O início do desenho é mudado para uma versão Lady Elsa, que em vez de ter aquela abertura padrão das drags, uma abertura Lady Elsa, né? Uma coisa horrorosa. É, que é a Lady Elsa derrubando as coisas, né? Quebrando, meu Deus. Horrível. Lady Elsa começa o show com uma música brega para Carvalho e um sapateado medonho. As drags e as Goldivas chegam ao espetáculo, mas elas são impedidas pela segurança do palco, que é nada mais, nada menos que a velha Gagá do ônibus, só que agora com um taser da Choque na Donizete. E o pior é que ela é brava. Aí que tá o pior, que ela é brava. Né? É tipo, a Donizete te vira, sai daí, e a velhinha... Mas como que eles se livraram da velha? Então, só que aí, Patrick, a Lemon, tirou... Tem uma carta na manga, na verdade, nos peitos. Ela tira uma pá, cartela de bingo e joga. E a velhinha pula que nem um cachorrinho pegando a cartela de bingo. Não, mas a melhor coisa dessa parte é a tirada de sarro da Donizete, porque ela fala... Das carros, né? No caso, que ela já tá montada. Ah, o que a Patrick... Ah, as velhinhas nunca se... Nunca deixam de lado uma cartela de bingo. Aí a outra, ai, bem que você tinha uma dessas, né, Mona? Tá. É, aí a Alemão ainda fica tipo... E essa feira atrás só dando risada. Exatamente. Ai, ai, ai, mas vamos lá. Enquanto a Goldiva se prepara pro espetáculo, ela tava desmontada, então ela tinha que se remontar para poder entrar no palco, né? As drags vão pro palco enfrentar a Lady Elsa. Inclusive... Gente, vocês sabem kit de maquiagem. Vocês, homens, devem ter suas namoradas ou suas mães. O kit de maquiagem da Goldiva, na hora que ela aperta o botãozinho, sai um monte de compartimento, de dentro de compartimento, com um monte de coisa. Nem eu que sou, eu conheço tudo aquilo que ela puxou. Com um monte de pincel. E eu fiquei, caraca, meu Deus do céu, o que que ela vai fazer aí, meu Deus do céu? Mas aí, o que que é? A Elsa termina o show dela, mas não ganha aplausos. Ela até ouve aplausos, mas na verdade é porque as drags chegaram pra salvar o espetáculo e o público tá então aplaudindo as drags e não a Elsa. A Elsa fica puta, o público começa a jogar os discos da Elsa que por acaso a Sandrão tava vendendo como camelô no público, no, né? Show. Não, sensacional. Aliás, eu tenho que falar de outro personagem também sensacional, que é o Janjão, o segurança grandão fortão, cara. Gente, o Janjão é muito bom. O Janjão é aquele estereótipo de machão que é o segurança do shopping, mas ele é amigo dele, ele é amigo delas tudo, e ele tá lá, eu vou ajudar. Não, o Janjão é aquele cara de, e aí, tá dando ruim aí, falou. Tá dando ruim, cara. Eu falo pouco, mas fala tudo. Uhum. Aí, tipo, na hora que a Sandrão tá fazendo bosta, ele vira, oh, tá dando errado. Aí a Sandrão, você tem que falar com ele, por que comigo? Aí, Elsa fica puta pra caralho, joga mais um daqueles babado de Abaluêê. Vem, vamos agora bater porrada, bicha contra bicha, neném contra neném, o caraca, caraba, babá. Uhum. E as bichas começam tudo a dar porrada, ela começa a chupar, ui. O highlight todo das bichas enche a porra daquele vidro de pênis dela lá, da máquina dela, e quando ela suga aquela porcaria via tubo do aspirador, ela vira uma versão gigante da Elsa. Oh. Uhum. E com a voz muito grossa, que ela até fala, opa, eu vou ter que arrumar isso depois. É, né? Que vozeirão é esse? Eu vou ter que arrumar essa porra aí qualquer dia aí. Aí o que é que acontece? As drags voltam pro estádio, mas não conseguem combater a Super Elsa. O Jezebel, né? Aquela âncora chega no gozocóptero e noticia o ataque da Super Elsa como algo profetizado pelo Sandoval. Um destaque que eu quero dar nesse momento são os momentos Jacinta. Gente. Quando ela tá inclusive um que ela é fumada pela Elsa, que diz que não deu barato porque é muito cheio de tóxico. Não, ela fala, Urbetinho, cadê pra me bater o barato? Cadê minhas rosinhas? É, ela fica muito doida. Gente, é muito estereotipo da Abby, sério. Muito, muito mesmo. Mas aí que tá, depois disso a Elsa pega o gozocóptero faz ela girar no próprio eixo segurando a hélice e taca longe, jogando a Jezebel para longe. Enquanto isso, a Goldiva consegue se montar toda e vai para o palco. As drags juntam as armas dela, tentam dar um super tiro à la Power Rangers na Elsa, mas não faz efeito nenhum. Sim. Elas brigam entre si, porque o feitiço da Elsa era esse, fazer todo mundo brigar, e a Lemon acaba falando mais do que devia, desapontando as outras duas. E fica uma situação chatinha pra caramba. Exatamente. Aí Scarlet e Safira tentam atacar a Elsa, não conseguem, de novo. E ela detona as duas. Detona, joga Scarlet e a Safira no chão, totalmente destruídas. A Lemon tenta também salvar as duas, não consegue. Tenta, com raiva, atacar a Elsa e falha vergonhosamente. Aí o que que acontece? Quando elas parecem que estão perdidas, o que que ocorre nesse momento, Sarah? O que que acontece? A Goldiva começa a cantar. E todos, como título numa só voz, começam a cantar pra poder mandar o highlight. E, gente, sabem a Genkidama? Vira uma Geikidama. Todo mundo mandando highlight de todos os lugares do planeta pra Goldiva. E isso, claro, vai para as Super Drags. E com isso acontece o que elas mais queriam. Porque pra se pegar os NECAs, vocês lembram dos NECAs lá no início do programa? Então, você tem que fazer um grande sacrifício. E elas tiveram um grande sacrifício, que foi dar a vida delas pra poder salvar todas. Então elas voltam e a Vedete vira e fala: vocês vão ter o que vocês mais queriam. E o Ralph, ele fica muito feliz. Rabá gigante. A Delemon é um urso. É um NECA urso. Tipo, pra fazer bem referência a ela. E logo depois vem o da Scarlet. Não, o da Safira. Ah, tá. O da Safira. O da Safira é a cara dela. É um unicórnio. Um unicórnio azul com um chifre colorido. Mas eu não sei porquê. Não devia ter sido um unicórnio. Devia ter sido um Pegasus. Porque era a cara da Rainbow Dash. Nossa, é verdade. Ia ser muita cara dele também, por conta de ser otaku e os caramba 4. É, ela fala de My Little Pony, tipo, dois ou três dos cinco episódios, em três, pelo menos, ela citou My Little Pony. Nenhum dos vídeos especiais que eles lançaram depois, que é o que cada uma gosta, ele, velho, ele fala com o olhinho brilhando. Mas o melhor NECA a gente guardou pro final, que é o NECA da Scarlet. É, o melhor NECA. Que é nada mais, exato, nada menos do que Robson. Aí os outros dois olham pra ele: hã? O NECA é meu e eu chamo do jeito que eu quiser, o meu é Robson. É Robson, e é nada mais, nada menos que um viado vermelho. É um viado, um robô viado vermelho. E, não, tipo, todo mundo... É urso... É, como é que é? A Lemon fala... Urso! Aí outra... Meca unicórnio! Meca unicórnio! Meca urso! Aí chega na 97... Robson! E ela fala todo mundo... Robson! E todo mundo olha aqui... O neck é meu! Robson! E ela entra no Robson. Gente, essa cena também é muito estilo Neon Genesis Evangelion. Entra no robô! Aí começa a briga entre os NECAs, né, os robôs das drags e a Super Elsa. É cada golpe melhor que o outro, é o viado soltando tiro pelo rabo, como se fossem pelotas de cocô de viadinho, é o unicórnio soltando raio pela barriga como se fosse um ursinho carinhoso, é o urso dando cotovelada no estilo luta livre na Elsa, porra, é um espetáculo, cara. É, e no final, claro, a Elsa se fode. E aí a Elsa começa, não, gente, que isso? Você que, pô, você que lá. Não, poxa, vocês estão aqui, né? Olha só, vocês não vão me matar, não é mesmo? E elas vão chegando perto de um barranco, de um final ali de ribanceira. E aí? Aí o que que acontece? A Elsa faz mais um babado de abalo do EE dela, né? Abre o portal pro covil dela, ela toda, vocês pensaram que me pegaram. Mas eu não vou ser pega, só que ela pisa em falso e vai ribanceira abaixo, se ferrando, se lascando. No melhor estilo Homer caindo do penhasco, não sei se já viu esse episódio. Então, é a mesma história. Lá no final do penhasco, ela já tá toda alanhada, toda esculhambada, toda desprezada, tá uma desgraça. Elas, inclusive, pensam que ela se ferrou, né? Que ela federou-se. É, porque o Ralph até faz uma busca dela pra ver se acha ela e ele não acha. Uhum. Vedete dá a entender que conhece o passado da Elsa, mas vai deixar isso para outras temporadas que tomara que existam, né? Todos os personagens secundários aparecem no show, o fotógrafo, o Dr. Caio, a bichinha que dá pinta, e todo mundo comemora a vitória das drags, a Jezebel inclusive é jogada pro lado, mas aí chega a cena no covil da Elsa, ela tá entrando, se rastejando, se esculhambando, e o que, com quem que ela se parece, querida Sarah? Pois é, ela está lá falando que uma diva nunca morre, uma diva nunca deixa de brilhar e tal, e tá naquela coisa bem psicológico afetado, até que ela vira do nada pra câmera, nunca se apaga! E tá lá a cara do Sandoval. O Sandoval é a Elsa. Ou seja, o Sandoval Pedroso é a Elsa desmontada. Exato. Tchau, tchau, tchau. E cena pós-créditos, porque tem que ter cena pós-créditos, né? Aparece Vedete implorando para que a Netflix faça um contrato para a segunda temporada. E a gente só pode dizer uma coisa, né, Sarah? Sim! Por favor. Por favor, faz. Por favor, tem que fazer. E isso termina a série. Vai me parar, pois eu não vou...